vivo. O que que é, maninho? Pressão, tome. Pressão. Bota na pressão. Pressão. Bota na pressão. Bota na pressão. Pressão, pai. Quem tosse para o remo, bate na palma da mão. Quem tosse para o remo, bate na palma da mão. Quem tosse para o remo, bate na palma da mão. Quem tosse para o remo, bate na palma da mão. Quem tosse para o remo, bate na palma da mão. Quem tosse para o remo, bate na palma da mão. Quem tosse para o remo, bate na palma da mão. Aí tome-se, o smoke já tá loucão. Aí tome-se, o smoke já tá loucão. Quem tosse pro Paisandu, bate na palma da mão. Quem tosse pro Paisandu, bate na palma da mão. Quem tosse pro Paisandu, bate na palma da mão. Quem tosse pro Paisandu, bate na palma da mão. Na palma da mão, palma. Dali que dali, dali a bicada. Dali que dali, dali, dali a bicada. E aí, Vlad? Fala somente. Tá na hora, maninho. Dali que dali, dali. Bota o bagulho pra endoidar. Dali que dali, dali a bicada. Dali que dali, dali. Chega comigo. Dali, dali, dali, dali, dali essa bicada. Dali essa bicada. Essa brigada, bora detonar, estremecendo. O pop vai pra cima, o pop é pressão. Pra cima, vai pra cima, o pop é pressão. Toma mais pressão. Você vai sentar por cima, e o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar a mim. O pop entrando. Pop live tá tocando, a família balançando. DJ Charles e Juninho, bota o ar. E já já, maninho. Pop live tá tocando, a família. E aí, o Léo da UPA também. Fora, doutor Léo. O Paulinho da Saveira, o pancadão lá do Tauá também daqui. Equipe ficha do Tauá. Obrigado, gente. O meu gerente Lucinho, lá do batidão tá matar. E aí, Lucinho? Fala somente. Vamos na área, maninho. É muito pop na tua cabeça. Toma. Vai estourar. Multidão aí, bota a mãozinha pra cima também. Quem tiver solteiro, joga pro céu. E tu, a galera que é pancadão, maninho. E aí, meu parceiro, e o que lima? Lá do americano, minha amiga Gisele também. MJ tá na bota pra esquentar, vai tu! Bota pra cima, vai girando. Bota pra cima, vai girando. Parabéns! Pra Nayara! E sua amiga Cacau, também tá aqui, a Giane Bisteca. Parabéns, Nayara, pra você! Comemorando com a gente. Já fumei uma maconha, e só pra não dar treta, e só pra não dar treta. E agora? Vou fumando um careta, agora me dá um caretão, agora me dá um caretão. Fala somente. Bota o bagulho pra endoidar. Já fumei uma maconha, e só pra não dar treta, e só pra não dar treta. É o festival do caranguejo. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar, que beijo não resume. E aí, tu? Mas quem sou eu? Se quiser, vem pra cá, vou me contar, fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar, vai fazer falta. Alô, Melri! Se teu hobby é sentar, eu vou te criticar, tá de parada. Senta, tudo vai. Já que o bagulho ficou sério, então escuta o que eu vou te falar. Esse é o DJ Tom Mix. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, não esquece logo isso e vem. Vigia. Minha amiga Maria, Maria Pop lá de Vigia, também tá aí com a gente. Alô, Maria, você é o quê, mulher? É o Pop. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Batuma. E quem vai amanhecer tomando toda nas ruas? São Caetano! Joga pro Zé, joga pro Zé. E quem vai pro Cas, saindo daqui? E quem tem seu automotivo também bota a mãozinha pra cima! Rola o CD do Pop, não rola? Rola o CD do Pop, não rola? Sempre! Rola o CD do Pop, não rola? Sempre! E os automotivos? Bota no 12, bota no 12, bota no 12! Ei! Bota no 12! É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. Muito papai. É muito pop na tua cabeça. Muito. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. Toma, toma, toma, toma, toma. Ontem, a empresa Pop completou 30 anos de sucesso, humildade, talento, entretenimento, levando pra nossa família Pop. Ontem, Itupi do Pará Clube. Parabéns, empresa Pop Som. Pop Som. É a maior família de aparelhagem do Pará. Pará. E isso não se compra, se conquista. E agora, toma. Parabéns, empresa Pop Som. Parabéns, empresa Pop Som. Parabéns, empresa Pop Som. Parabéns, empresa Pop Som. Parabéns, empresa Pop Som. Parabéns, empresa Pop Som. Parabéns, empresa Pop Som. Parabéns, empresa Pop Som. Parabéns, empresa Pop Som. Parabéns, empresa Pop Som. Super Pop! Pop. Tu gosta, não gosta? É o Pop. Tu gosta, não gosta? Ai. Tu gosta, não gosta? Muito. Tu gosta, não gosta? Muito. Quando eu fico de quatro, ai, toma, de quatro, tu empurra, empurra. Toma, um, dois, três. Quem tá tocando? É o Tomix que tá tocando. E a festa tá uma uva. Eu tô invadindo sua área e não quero saber de porra nenhuma. Peraí. Quem não gosta aí de amigo recalcado? Quem não gosta de amigo invejoso? E é pra aquela mulher que não gosta de mulher recalcada, bota a mãozinha pra cima também que eu quero ver. Aí tu manda pra ela na lata assim. Atura o surta, atura o surta, atura o surta, atura o surta. E tu recebendo aqui com carinho. Nosso amigo Motora Garotinho também é um dos convidados especiais dos irmãos Eres e Juninho, Tô Irandinho. Alô, Leleco! Hoje eu vou colar na aparelhagem. Os americanos estão em peso, tô! Hoje eu já passei no mercado. E aí, garotinho? Chicago. Oi, maninho! Oi. Isso é apenas um esquenta. Hoje nossa noite tá me... E ele veio pelo GPS, tô! Tua louca, ninguém sabe. É muito pop na tua cabeça. Ai, ai, ai, ai. Ficha! doido, bicho. Deixa você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Tu vai mesmo? Agora vai pagar. E aí, meu top marketing? Top marketing do Brasil. LG, a voz, o grito na internet, maninho. Lucinho e toda a galera do Batidão Tão Matar, também daí com a gente. Bora, garoto! O que me fez sofrer? O que me fez chorar? E o nosso amigão empresário Léo da UPA também tá com a gente. Alô, Léo! Amor, eu sei que eu falhei bem. Aqui no nosso ladinho, tô. Sidney Martins, já que presente, vai lá em Sidney Martins. Quarta-feira tem pop no Botequim. Aniversário do Sidney Martins e do Naldo Bazuca. E quem toca, tô? Te amo tanto. Pop. Custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Tu ainda me amas. E aí, Castanhãozinho do Pop? Se tu ainda me amas. E quem tá solteiro? Quem tá feliz? Canta! Eu só te peço. Só mais, só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais, só mais uma chance. O bagulho vai doidar, o bagulho vai doidar, o bagulho vai doidar. E doida tudo, e doida tudo. Não bate de frente que ninguém pode com top. Não bate de frente que ninguém pode com top. Não bate de frente que ninguém pode com top. Não bate. Só Deus. Que ninguém pode com top. Que ninguém pode com pop. Não bate de frente que ninguém pode com pop. Não bate de frente que ninguém pode com pop. Não bate de frente que ninguém pode com pop. E no pop de dia. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. E o nosso amigo Manduca do Crocodilo tá aqui com a gente. Tá louco. Ei, Manduca. Ei, Manduca. Ei, Manduca. Bagulho doido. Aqui é bagulho. Aqui é bagulho. É o pop. Bagulho doido. Respeita, velho. Bagulho doido. Tá doido. Bagulho doido. Tá doido. Tá doido, tá doido, tá mil grau, tá maluco, tá doidão. E aí, meu parceiro negro da DJ, e a Lorena faz tudo, e a Lorena faz tudo, e a Lorena faz tudo. Toma mais. A novinha linda que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Aí, DJ. Um gostosão, toco sedutor, foi por isso que o doidinha se cantou. DJ Lohan que tá tocando. Vem, volta aqui na... Equipe Super Black, tá por aqui com a gente. Blackstone, de Vigia, original. Fala aí, Vigia Maninho. Ele voltar com a gente daqui a pouquinho. Lá na boate Estaleiro. Saindo daqui, Deitou e Nandinho. Na boate Estaleiro. E aí, Lute? O Nandinho vai queimar tudo lá de novo, viu? E o nosso amigo Pituba também tá com a gente, tô! O garoto da carroça, parceiro do Mortadela! E tu, alô! E o nosso amiguinho Maquialé também, bicho! Acabando com a concorrência. A novinha linda que mora aqui no lado, tá cheia de papinho, tá cheia de papinho, tá cheia de papinho, tá cheia de papinho. Tom Mix, qual é seu signo? Eu sou transariano. Landini, tu que tá tocando. Caralho. E aí? E fala muito, interesseira. Tô transariano. Vale, Will, que lima. Prazeira. Fala muito. Feliz aniversário. Transariano. Tudo de bom pra Janice. Está completando hoje 38 anos. Aqui pra ela. De muita saúde, alegria, humildade. Parabéns, Janice. Embarcação Vitória de Salinas. E aí, Felipe? E aí, Diego? Aqui pra ela, ó. Aqui. E fala muito. Interesseira.